si tu happy. A vida que é dura, pra sobreviver tem que ser forte. Sobre a cidade, a maldade nasce dentro da sociedade. Dinheiro, carro, mulheres, velho, poder e pó. A meta social da periferia só. Muitos querem viver, o crime é a saída para quem não sabe crer. Nunca foi à escola, mas sonhava em jogar bola. A vida é um caminho deserto, se quer viver fique esperto. Procure o lado certo, mano, corra atrás da sorte. Não fique como uns e outros, enrolando a própria morte. A vida bandida vem rapidamente chegar ao fim. Mas a dor e o sofrimento fica guardado aqui dentro, dentro dos corações que um dia te amou, dentro das lembranças que um dia te fotografou. Estou aqui querendo te informar de um sentimento que volta a me incomodar. Como é duro ver um irmão estirado no chão, pois sua vida foi tirada e agora mais uma mãe que chora. Não vim aqui dar lição de moral, não quero vê-lo coberto no futuro com folha de jornal. Escute isso, reflita sobre você. A vida é muito curta, velho, pense no que vai fazer. Eu todo dia rezo pra viver, pois eu quero a paz de você. Cada um tem sua vida e faz dela o que quiser. Mas vou te dar ideia, não queira ser o que não é. Pois cada um tem seu destino, está escrito eu sei. Mas ao menos, velho, não diga que não tentei. Não diga que não tentei. A vida que é dura pra sobreviver tem que ser forte. Tem que saber limpar as dificuldades e contar com a sorte. Mais uma vez eu me entristeço com a vida que se encerra. Queria ter vocês aqui, nossa família ainda está aí. Nos reunimos naquele mesmo lugar, é no Negão, velho, não dá nem pra acreditar. A falta de vocês ainda irão nos abalar. Tenho tanto ainda pra falar, porque será que a vida é assim? Quando pensamos que é o começo, é que ataca o nosso fim. Raimundinho, velho, onde quer que tu esteja, daqui nós mandamos salve para que Deus te proteja. Eu sei, essa não é nossa sina. Um dia vamos fazer uma festa aí em cima. E quem sabe, chamar os mais colados, Paulista, Cláudio, Tena, e ficar embriagado. Mas por enquanto eu vou vivendo nesse mundo de terror, pensando no que faço, pensando pra onde vou. Marcos, velho, quero que tu seja feliz. Me lembro vagamente quando chamava. O Igor é quem me diz que o tempo passou e não passou de brincadeira. Onde foi parar? Por causa de uma besteira. Pois sei, velho, que tu irás voltar. Pois na nossa família você tem o seu lugar. Você tem o seu lugar. A vida que é dura pra sobreviver tem que ser forte. Tem que saber lidar as dificuldades e contar com a sorte. Mais uma vez eu me entristeço com a vida que se encerra. Temos que lutar pra começar uma nova era. Nunca desista, persista, ponha seu nome na lista dos rebelados. Seja mais um soldado de Cristo, nosso aliado. Lembranças que batem forte de chegados que andavam por ali hoje finados. Sentindo um sentimento que apavora a alma, me recordo dos parceiros que perderam a calma, mas foram em vão, sem outra opção. Transformaram sozinho realidade em ilusão. nesse momento não sei se bate a saudade, a solidão. Me dói o coração, falo mais alta a emoção. Falta a palavra, mas vai aí a expressão. No olhar de quem dizia que não ia aguentar, mas escolhi o caminho dele, não vou desandar. Prometo a ti, só por ti é que não vou parar. A vida é dura pra sobreviver, tem que ser forte. Tem que saber lidar com dificuldades e contar a sorte. Mais uma vez eu me entristeço. Ilícito rapper.